andrecedesmoral.com.br. 749. Pelo jeito você me superou. Pena que eu não posso dizer o mesmo. Saí beijando 1 milhão de bocas, mas nesse 1 milhão não encontrei seu beijo. Saudade de você bateu com força, mistura de vontade e desespero. Moral de Bicoara. 7 com a sua na voz.